Tô logicamente falando cotidiano, Ribeirão, Pretano, Minas e Manos, vamos que vamos. Chegar onde nós quer chegar, periferia é nós, aonde quer que vá. Nos campos de futebol, nas festas da hora, nós chega, invade, nós chega e se acomoda. Os boy passa mal, vê e não entende. Louco não é Loki, só louco consciente. Sorri, fica sem graça, disfarça. Pega na mão da Patricinha, mas ela já é nossa. Simpatizou com o pretinho que tava dando dois hinos, filhinho. Diz que agora é assim. Cheia de novidade, se encontrou, agora é tarde. Diz que vai recuperar o tempo que perdeu. Admira os católico, evangélico, ateu. O preconceito que tinha virou fumaça. Agora tudo é tudo e nada é nada. Vai entender o que os boy quer ser, o que os boy quer ter. Vai entender. Se for querer ser que nem nós, perdeu o tempo, boy. Nós é nós, antes, durante e após. Original jeito de ser, falar de se vestir. Cê nunca vai conseguir ser louco, só um pouco. Louco não é Loki, só um pouco louco. Dá um bote nos malote, louco só um pouco. Demorou, vamos pro choque, só um pouco louco. Louco por esporte, louco só um pouco. Louco não é Loki, só um pouco louco. Dá um bote nos malote, louco só um pouco. Demorou, vamos pro choque, só um pouco louco. Louco por esporte. Norte, Sul, Leste, Oeste, manos e minas que curtem o rap. Via fone, TV, internet, periferia que prevalece. Teste, teste, 1, 2, 3, 3, 2, 1, já testei. WF, CXA, pra somar, já somei. Registrei uma fita que jamais vou me esquecer. Entre uma ceba e outra, o maior que aguenta da TV. Era a greve dos PM, cabo, sargento, tenente. Tomaram um na cara do civil e saíram quente. Acabou a greve, acabou o protesto, tudo certo, vai vendo. Todo mundo pra casa com o sabor do próprio veneno. É, o bagulho não vai ficar assim não, vai ter troco. É, vai inchar, vai ficar vermelho, vai ficar roxo. RP de SP lá do norte da cidade. Na atividade, pela coletividade. Família Abracadabra, pra representar, pra somar, pra firmar. Pode crer, é nós que tá. Grafiteiro não picha grafita, rapper não chia, improvisa na rima. Firma, muda o clima, ama e aterroriza. O BPM é o choque que aciona a poesia. Quebra a rotina, mantendo a criatividade. Abracadabra é nós, louco não é Loki, fica um salve. Louco só um pouco, louco não é Loki, só um pouco louco. Dá um bote nos malote, louco só um pouco. Demorou, vamos pro choque, só um pouco louco. Louco por esporte, louco só um pouco. Louco não é Loki, só um pouco louco. Dá um bote nos malote, louco só um pouco. Demorou, vamos pro choque, só um pouco louco. Louco por esporte. Passa a bola, não enrola, sem demora, que agora chegou a nossa hora, vê se não pipoca. Dribla um, dribla dois, três, demorou, não tem ninguém impedido, toca pro gol. O goleiro é bom, mas cê é mais ameaça que vai chutar, que ele cai, fica o gol livre. É só tocar e comemorar, se errar, a torcida sabe onde cê mora. Com nós é assim, todo dia uma final. Nunca foi fácil, tá ruim, mas tá bom. Né não, guerreiro, detento, garimpeiro. Quem dá mais valor no dinheiro? Quem tem mais, quem tem menos, ou quem não tem? Dinheiro é dinheiro, quanto mais tem, mais quer. Não é que nem mulher, coloca nas orbas, na meia do pé. E tão solto esses pilantra, político safado. Se sobrar na quebra, um abraço. Tirando o louco de Loki, tá achando que tá forte. Vai contando com a sorte, só não se assusta com a morte. Só um pouco, louco não é Loki, só um pouco louco. Dá um bote nos malote, louco só um pouco. Demorou, vamos pro choque, só um pouco louco. Louco por esporte, louco só um pouco. Louco não é Loki, só um pouco louco. Dá um bote nos malote, louco só um pouco. Demorou, vamos pro choque, só um pouco louco. Louco por esporte, louco só um pouco. Louco não é Loki, só um pouco louco. Dá um bote nos malote, louco só um pouco. Demorou, vamos pro choque, só um pouco louco. Louco por esporte. Louco só um pouco. Louco não é Loki, só um pouco louco. Dá um bote nos malote, louco só um pouco. Demorou, vamos pro choque, só um pouco louco. Louco por esporte.